sábado que eu tenho que apresentar o Caldeirão. Piando o look, você ajuda as pessoas. Você conserta o carro das pessoas. Luciano Huck, ele tem um nariz grande, ele tem roupa da hora, ele tem o programa de TV. Luciano Huck, ele tem orelha, ele tem lábios, ele tem um anel, ele é casado. O Luciano Huck é um cara coelho, ele é um empresário, ele é Luciano Huck de Pedro Oliveira.